462, livre pouso mal no 0, vento 350 graus com 2 nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso, pista 1 no 0, ajustado no 0 no 4. É o azul 4062. Vento 3520 na escuta. 520. Pronto para cópia? Pronto para cópia. 3520, autorizado Aracaju, nível 190, via Golf 677. Saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119.8, aciona 5440, coteja. 190 é o nível, Golf 677, Puca Jama Aracaju, 1985440. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento, 3520. 20, chamará, obrigado. Touro, gol no 606. Prossigo no 606. Utilização Maceió, sente da Bravo. Sente saída prevista, Puca transição Aracaju, aguarde cópia. Puca Aracaju aguardando, 606. Salvador, gol no 805. Prossigo no 805. Autorização de tráfego para Natal. Sente saída prevista, Puca, transição Zipar, aguarde cópia no 805. Puca Zipar aguardando no 805. Puca 3, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, chame para ingresso, pátio principal. Alfa, Kilo, Pátio 3, vai informar para ingresso, gol no 643. Total 9908, já tem alguma novidade com relação ao nosso plano? Já foi transmitido a CHG, vamos verificar com o centro, 9908. Na sua escuta. Ô, senhor, eu tenho 3170. Prossiga 3170. Não é possível a gente parar em outro fim, não, senhor? Não é da alçada da torre, 3170. Vai depender da infraero atribuir outro portão aos senhores. Tá bom, continua então. Sou 4062, solo 50, livre pela direita, táxi via Alfa, nessa frequência, reporte antes da Juliette. E a Alfa reportará na sua frequência antes da Juliette, 4062. Salvador, 3520 para pushback, acionamento. Autorizado, chama para o táxi 3520. Chamará táxi 3520. Poderia coordenar aí com a aeronave que vai iniciar o pushback pra gente entrar? Recebe na escuta. Ok, você poderia coordenar aí com a aeronave que está iniciando o pushback pro 3, pra gente prosseguir lá pro 02? Gente, assim que a aeronave livrar, o senhor pode taxiar à frente, manter posição antes da Índia. Assim que a aeronave livrar, será autorizado. Obrigado. Salvador, Porsche Go 158, stand 11, request pushing start. Bye, 158. Bye. 643, táxi via pátio 3, pátio principal, portão número 9. Pátio 3, principal, para o 9, no 643 da Gol. Oito, nove, meia, pode prosseguir? 896, aguarde. Táxi via Alfa Índia para o portão número 2, atento à aeronave da companhia no pushback. Fomos informados que solicitação para o senhor manter até o portão ser liberado foi da própria empresa. Sem problemas. Alfa Índia, portão 2, só com tráfego da companhia. 3170, boa noite. O Torre Azul 4062 está próximo àquilo, poderia prosseguir pelo pátio 3? No seu caso não será possível, seu portão será o número 1 azul, mantém antes da Juliette. Maravilha, vai ser o portão 1, tu vai reportar antes da Juliette 4062. Seguir a nave da companhia, 1896. Mantenha a posição antes da Juliette, 1896. Vai manter, 1896. Corre, eu vou passar o vídeo do meu alvo. Com o Alfa, aguarde, estamos tentando contato com o centro. Aguardando, senhor. Salvador, TAM 3520 acionado, 132 a bordo, autonomia de 3 horas e 25, alternando Recife para o táxi. TAM 3520. Ativo, 3520 acionado, 132 a bordo, autonomia de 3 horas e 25, alternando Recife para o táxi. 132 a bordo, altímetro no 0 no 4, táxi via Índia e Alfa, reporte pronto, ponto de espera, 3520. Índia, Alfa, reportada pronto, 3520. Boa noite, 96, táxi via Alfa, Juliette, portão número 3, atento Airbus saindo no táxi. Alfa, Juliette, por 3, vai ficar atento Airbus, o gol 896. 4062, táxi via Alfa, Juliette, portão 1. Alfa, Juliette, portão 1, 4062. Já tem autorização do 606? Pronto, copy. 06, aguarde, já temos sua autorização. Estão no portão 10? Afirmativo, 10. Sim, já temos sua autorização, aguarde. 3520, Panamera, pronto. 3520, a linha decola da 10, vento 290 graus com 3 nós. A linha decola 3520. Pronto para cópia? Pronto. No 606, autorizado Maceió, nível 350, via Upperwhisk 58. Saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 119 decimal 8, aciona 5450. Coteja. Maceió, autorizado, nível 350, Upperwhisk 58, saída Puca, transição Aracaju, controle de saída 198, decola da 10, curva esquerda, transponder 5450. Vou no 606. No 606, cotejamento correto, chama para pushback assinamento. Camará, 606. 9908, o centro recebeu sua CHG, pronto para cópia? Consiga, senhor. 9908, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upperwhisk 58. Saída Gole, transição Gonza. Decola da 10, curva direita, controle 119 decimal 8, aciona 5433. Coteja. 360 Guarulhos, no Famoísque 58 na Gole Gonza, pista 10 com curva direita, 198, 5433 em transporte, pronto para o puxa assinamento. 908, cotejamento correto, autorizado para o puxback assinamento, chama para o táxi. Vale para o táxi. Vitor Romeu Alfa, corrija, Whisky Romeu Alfa, Sala S informa que seu plano foi registrado como Vitor Romeu Alfa, poderia entrar em contato com a Sala S? É, então, é Victor Romeu Alfa. Ciente, o senhor havia chamado anteriormente como Whisky Romeu Alfa. Ciente. Temos o seu plano, aguarde, está aqui na sequência de cópia. Aguardando, Alfa. Em Salvador, Airport Row 158, we are standing by for clear. Stand by, 158. 3520, decolado ao 00, chama controle 119, decimal 8, bom voo. Boa noite, Ana, até a voz, 3520, tá? Controle de Salvador, boa noite, até 3520, decolado. Boa noite, suba 190, sai da PUCA, vigilância. 190, PUCA, vigilância, 20, tá? No 805, autorizado Natal, nível 370, via Upper Zulu 10. Saída PUCA, transição Zipar. Decola da 10, curva esquerda, controle 119 decimal 8, aciona 5443. Coteja. Autorizado Natal 370, pela Upper Zulu 10, PUCA Zipar, decola da 10, curva esquerda, controle 1198, transponder 5443, o gol 1805. 805, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Gente, 805. Torre Salvador, boa noite, chegou nosso 714. 714, prossiga. Informação Bravo, solicita autorização de tráfego, Aracaju 2110. 102110, Aracaju, aguarde cópia, 1714. Gente. Salvador, gol 189 minha. Gente, informação, coordenação. Caju. Confirme 1896. 896. Coordenação, João Pessoa. Gente, informação. Gente, saída prevista, PUCA, transição Aracaju, aguarde cópia 1896. PUCA, Aracaju, grato, 1896. 158, Recife Center asks if you have UHF frequency. Confirm UHF or just HF? HF. Yes, we have. Portugal 158, we have your clearance ready to copy. Go ahead. Air Portugal 158, clear to Lisboa, flight level 350 via Upper Whiskey 50 to Mossoró, then Upper November 866. Momo, departure, Jebich, transition. Takeoff from runway 10, left turn, departure 119.8, squawk 5441, read back. Over Cleveland, Portugal 158 to Lisboa, flight level 350, Upper Whiskey 50 until Mossoró, and then Upper November 866. Aran departure, JB transition, departure from runway 10, left turn, frequency for departure 119.8, squawk 5441. Air Portugal 158, your departure is Momo with JB transition. Momo and JB transition, Air Portugal 158. Air Portugal 158, read back correct, call ready to push and start. We are ready for push and start. Clear to push and start, call ready for taxi 158. Clear for push and start, or call for taxi, Air Portugal 158. Escuta me off, pronto para cópia. Para o táxi com 3 a bordo, hotel na Galeão, 3:35 de autonomia. A bordo, altímetro no 0 no 3, livre táxi via Juliette Alfa, reporte pronto, ponto espera 9908. Juliette Alfa, reportarei no ponto espera 9908. Vitor Romeo Alfa, pronto para cópia? Prossiga, Alfa. Vitor Romeo Alfa, autorizado Maceió, nível 090, via Golf 677. Saída Conde, decola da 10, curva à esquerda, controle 119.8, aciona 0263, coteja. Maceió 090, Golf 677, saída Conde, pista 10, pós-decolagem, curva à direita, controle 1, correção, curva à esquerda, controle 119.8. Responde 0263, Sidney Alfa, pronto para acionamento. Romeo Alfa, cotejamento correto, confirma o pátio que está estacionado. Pátio 3. Sente livre acionamento, chama para o táxi, Romeo Alfa. Chamada para o táxi, Alfa. Autorizado a linha decolar pista 10, vento de 320 graus com 02 nós. Está livre a linha de decolar, total 9908. Ono 714, copia. Pega. Salvador, Aracaju, 210, Golf 677, decola do 10, curva esquerda, após decolagem, subida Pulga, transição Aracaju, código 5452, frequência do controle 119.8. Autorizado 210, Aracaju, Golf 677, curva esquerda, Pulga, Cajão, Aracaju, 5452, 19.8, com 714. Correto, 05 portão, chamando para o pushback, acionamento. Iniciando, total 9908. Gente, vento 320 graus com 2 nós. 9908, decolada agora 08, controle 119, decimal 8, bom voo. 98, bom dia. Tô, reporte com 158, request taxi. Request taxi, vai a Juliet na Alpha, report with short 1A10. Kennedy 1013, Air Portugal. Juliet, I'm calling ready for departure, holding short runway 10 and Kennedy 1013, report 158. Ali, Gonza. Subo 360, vigilância radar, total 9908. 360, total 9908. Vitor Romeo Alfa, ataque autorizado até a saída do pátio 3, dará passagem ao nave do Portugal, que vai taxiar à frente, após prossegue com o número 2 no ponto de espera. Ajusta na 093. Gente, irá até a saída do pátio 3, Vitor Romeo Alfa. Agora vem 06, pushback, acionamento, portão 10. Mantenha a posição em guarda, o gol 1606. Mantenha a 06. Vitor Romeo Alfa, confirma o PLB, autonomia alternativa. 2, autonomia de 3 horas, alterna Aracaju. 2 a bordo, Aracaju 3 horas, copiado. Bonomia 06, portão no 0, atento para o aeronave de Portugal que passará a retaguarda. O tráfego já passou a retaguarda, autorizado. Chegou o acionamento 10, chame o táxi. Ok, atento aeronave a retaguarda, Bonomia 06, chame o táxi. Uno 896, copia. Copia 896. Autorizado Salvador para João Pessoa 370, aerovia Peruí 58. Decolada 10, curva esquerda após decolagem. Perfil Pucaracaju, código 5451. Controle Salvador em 199, decimal 8. Autorizado João Pessoa, nível 37, Peruí 58, Pucaracaju. 5451-298-896. Correto, gol 1896, portão 3, chame ponto para o pushback, acionamento. Pentecoff, runway 10, wind 320 degrees, 03 knots, Air Portugal 158. Vivo lá na Pentecoff, runway 10, report com 158. Salvador, o gol 1805 no gate 4 para o pushback, acionamento. 05, portão 4, autorizado, chame o táxi. Autorizado, posicionamento, 1805. Salvador, seguir, Juliette até o ponto de espera da 10, Vitor Romeo. Juliette até o ponto de espera da 10, Vitor Romeo. Torre Salvador, Gol 714, solicita pushback, acionamento, portão 5. A posição e aguarde para o push Gol 1-7-1-4. 1-7-1-4, nada. O 606, pronto, táxi 99 a bordo, 3 horas, alterna Natal. Comando 606, táxi autorizado, Juliette Alfa, reporta ponto esperado 1-0. Ajuste 1-0 no 3. Juliette Alfa, espantará ponto espera, pronto, comando 606. Portugal 158, Airborne Net 13, contact now control 119, small 8. 198, pode call 158, adeus, boa noite. Boa. Salvador, muito boa noite, é Portugal 158, momo de Portugal para 1600. Portugal 158, climb to 350 on the radar control. Climb for level 350, Portugal 158. Meu alfa autorizado além manter a 1-0. Ali mantém, que tem alfa. O 1-7-1-4, a nave companheira passa a retaguarda após correr equipe solo para iniciar seu pushback e acionamento do portão 5. Visual com a aeronave da companhia após a passagem, autorizado pushback, 1-7-1-4. Romeu, autorizado decolada 1-0, vento calmo. Ajuste 1-0 no 3. Vídeo decolagem 1-0, vento calmo. Salvador, Gol 1805 para o táxi com 61 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, treinando Maceió. 805, táxi autorizado, dando passagem à nave da companhia que está passando agora à sua direita, como número 2 no ponto de espera. Ajusta agora o 1-0 no 3, reporte pronto no ponto de espera, Gol 1805. Gente, segue a aeronave da companhia até o ponto de espera, Gol 1805. Instructions, stand by a minute. Stand by, pode call 158. 0 Gol 1606. Mantendo 0606.